Viva o menino Jesus! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva! Viva! Ela diz que adora, ama futebol. Ela diz que não gosta de novela. Ela diz que não gosta do Janequinho. Também não gosta da Gabriela. Ela diz que o pai não sabe ter bons modos. Ela diz que a mãe é muito submissa. Ela diz que não gosta de ir à igreja. Não entende o que o padre diz lá na missa. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela...